O dia 23 de setembro na história. 1703. Carta Régia proíbe às escravas no Brasil o uso de sedas, tecidos caros e couro. 1987. Presidente da Petrobras, Osiris Silva, anuncia que a produção brasileira de petróleo ultrapassa 601 mil barris. 1993. Reunidos em Brasília, representantes de diversos países criaram a Associação dos Países Produtores de Café. 1997. O presidente Fernando Henrique Cardoso sanciona o novo Código Nacional de Trânsito. 2004. O Diário Oficial da União publica a lei sancionada pelo presidente Lula que determina a inscrição do nome de Chico Mendes no livro dos Heróis da Pátria. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.